agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Diga Lá ao Senhor Fado. Eu sou a Joana Santos e vou-lhe fazer companhia entre as 13 e as 13h30 para lhe trazer sempre mais um pouco da pura, verdadeira e tão bela alma portuguesa. Sabe também que os seus pedidos, como lhe digo sempre, são sempre muito, muito bem-vindos em www.radioantenaweb.info ou então no nosso e-mail geral geral.radioantenaweb@gmail.com. Peço aos seus pedidos, salte para a linha de frente e deixe que este Diga Lá ao Senhor Fado passe aqui os fados da sua vida. Vamos começar com o Fado Errado, na voz de Maria Alice. Depois ficamos com Sou Fadista, de Alcochete. E terminamos esta seleção musical com Como Uma Nuvem no Céu, na voz de Ana Moura. Três grandes fados para começar aqui o seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Errei porque te amei a vida inteira, sei nunca desse amor fazer alarde. E agora ando para aqui numa canseira, pois não encontro maneira e para te deixar é tarde. Se alguém me perguntar qual foi o erro, direi que foi amar-te até mais não. Foi culpa deste amor a que me aferro, com um erro atrás de um erro, e há já erros sem perdão. Assim que te escolhi e raí, por querer viver para ti, raí. Calquei esta paixão, joguei o coração, e se fiz bem ou não, não sei. Segui o teu olhar e raí, e quando quis voltar, raí. Mas reparei depois que o erro era dos dois, e foi um erro mais que eu encontrei. Foi erro aquele beijo prolongado, que fez nascer em nós ideias loucas. Foi erro termos sempre a nosso lado um desejo acostumado ao calor das nossas bocas. Foi erro aquelas juras que trocamos. Foi erro ainda maior não as quebrar. Depois de tantos erros que emendamos, afinal ambos erramos, pois só Deus não sabe errar. Assim te escolhi e raí, por querer viver para ti, raí. Calquei esta paixão, esmaguei o coração, e se fiz bem ou não, não sei. Segui o teu olhar e rei, e quando quis voltar e rei. Mas reparei depois que o erro era dos dois, e foi um erro mais que eu encontrei.

cair como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti. Isso nunca irá mudar. E entre os fados mais calmos, fados corridos, fados que falem de amor e outros que falem de desilusão, vamos prosseguindo nesta emissão ao som das cordas da verdadeira, pura e tão portuguesa guitarra. Vamos ficar agora com Trago o Teu Fado Guardado, na voz de Joana Amendoeira. Prosseguimos com Ai Fado Fadinho, na voz de Vasco Rafael. E terminamos esta seleção musical com Ladrão e Namorado, um tema que já foi interpretado por Rui Veloso, mas aqui é interpretado por José Manuel, que nos traz este então fado do ladrão e namorado. Três grandes fados aqui no Diga Lá o Senhor Fado, para si, sempre, sempre, em português. Como se este meu lamento fosse a voz da solidão. Trago o teu fado marcado nas profundezas da alma, hei de chorá-lo sozinho, cantando pelo caminho a toda a gente que passa. Trago o teu fado escrito no brilho do meu olhar, hei de cantá-lo para sempre, mesmo sabendo-te ausente, porque nasci para te amar. Para te amar.

isso foi a gargantilha, porque amanhã é domingo e eu quero que o povo note a maneira como brilha no bico do teu decote. Joana Santos. E desta forma chegamos ao fim de mais um Diga Lá ao Sr. Fado. Eu por aqui me despeço, desejando-lhe uma tarde muito feliz e dizendo-lhe também que no nossa caixa de comentários em radioantenaweb.info, lá mesmo no fundo da página, há sempre um lugar para si, ou então, e para os seus pedidos, ou então, em geral.radioantenaweb@gmail.com, o e-mail que está sempre à disposição do seu pedido, daquilo que você quer ouvir. Peça-nos o seu fado e deixe que esse coração palpite um pouco e essa lagriminha ao canto do olho surja, porque as emoções são sempre boas de sentir e ao som da alma portuguesa são emoções ainda mais portuguesas. Assim eu me despeço, voltando amanhã às 13 horas para mais um Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre em português. Agora fico com a Adelina Ramos com Ouvi Cantar os Ginguinhas e terminamos esta seleção musical de hoje com Alfredo Duarte, Não Há Fora de Portas. Dois grandes temas para terminar este Diga Lá ao Senhor Fado aqui na Antena Web para si, sempre, sempre em português. Até amanhã e aproveite bem toda a programação que é feita a pensar em si. Ouvi cantar o xinguinho numa tebanice amor. Ouvi cantar o xinguinho numa tebanice amor. Cantar a história ao muiro até o rompeu da aurora. Cantar a história ao muiro até o rompeu da aurora. Era eu ainda pequeno, já sinto enorme agrado. Era eu ainda pequeno, já sinto enorme agrado. Em ouvir cantar fado e ver tornar arena. Em ouvir cantar fado e ver tornar arena. Ainda me lembro da cena como se ela fosse agora. Você é sonora, juntas deste pinguinho. Ouvi cantar o xinguinho numa tebanice amora. Ouvi cantar o xinguinho numa tebanice amora. Campinos novos e velhos, mais gente à porta d'água. Campinos novos e velhos, mais gente à porta d'água. Cantava cheios de mágoa dos vales e vergeiros. Cantava cheios de mágoa dos vales e vergeiros. Muitos colhidos por meios dentro da tasca e cá fora. Ouvi a sonora, porque não era dos doiros. Cantar a história ao moiro até o rompeu da aurora. Cantar a história ao moiro até o rompeu da aurora. Desapareceram as hortas, retiros de patos calas. Já não há fora de porta nem saudosas guitarras. Já não há fora de porta nem saudosas guitarras. Foram-se as festas pacatas de fados a horas mortas. Vindaram as serenatas, desapareceram as hortas. Vindaram as serenatas, desapareceram as hortas. O émio se fidalgado de distúrbios e toiradas. Frequentavam afamado de tiros de patuscadas. Frequentavam afamado de tiros de patuscadas. O imortal corridinho que tu guitarra transportas perdeu o brilho e o carinho. Já não há fora de porta. Perdeu o brilho e o carinho. Já não há fora de porta. Perdeu-se o nosso passado de cantos e desgarradas. Já não há esperas de gado em saudosas guitarradas. Já não há esperas de gado.